4 de setembro, com o Wellerson Santos, em defesa da vida. Repetindo, a próxima palestra aqui no TJ vai ser no dia 4 de setembro, pelo palestrante Wellerson Santos, em defesa da vida. E lá no tribunal, lá no Fórum Lafayette, a próxima palestra vai ser no dia 14/8. O psicólogo Emerson Pedersoli vai falar sobre a educação sexual. Repetindo, dia 14/8, Emerson Pedersoli falar sobre o tema educação sexual, lá no Fórum Lafayette, sala AL469, no quarto andar. O horário é o mesmo, 18 às 19 horas. Então, estão dados os avisos. Nós queremos lembrar aqueles que estão vindo pela primeira vez que a atividade que nós desenvolvemos é através de uma sociedade de magistrados espíritos chamada ABRAM, Associação Brasileira de Magistrados Espíritos, cujo foco fundamental é a espiritualização do direito e a humanização da justiça. Mas nós abrimos para todos os interessados as palestras que serão proferidas, não é exclusivamente para magistrado, embora seja destinado a magistrado, mas aqueles que tiverem interesse, todos os operadores de direito ou não operadores de direito, a franquia é garantida, como diz na brincadeira, 0800, sem problema nenhum. Hoje nós vamos ouvir o desembargador do TRT, Sebastião Geraldo de Oliveira, que falará sobre esse tema. Atualidade da parábola do filho pródigo. O tema é atualidade da parábola do filho pródigo. Bom, com isso nós vamos sair nossa prece inicial, pedindo ao Criador do Universo, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos mentores da ABRAM, para que envolva o nosso irmão, Dr. Sebastião, de forma que ele possa elucidar da melhor forma possível, como sempre faz, o tema do dia. Jesus, amado Mestre, nosso guia, nosso mentor, nosso protetor, a Deus, nosso Criador, aos amigos espirituais, queremos elevar a Ti nossos pensamentos na busca da paz de espírito, da tranquilidade, para que envolva não apenas todos nós que aqui estamos, desde o orador a todos presentes, mas também ao Poder Judiciário do Brasil, em especial de Minas Gerais, ao país Brasil, ao mundo, lembrando o que Emmanuel nos fala num de seus livros, que o nosso domicílio é o planeta, planeta Terra, e que a nossa família é a humanidade. O dia que nós pudermos melhorar e compreender com mais profundidade e significado, a harmonia, a solidariedade, a fraternidade vivenciará em nossos corações na medida que possamos respeitar e amar uns aos outros. Que a vossa paz fique com todos nós e que o nosso irmão seja intuído a desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Que a paz de Deus seja com todos nós. Doutor Sebastião. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso mestre e amigo Jesus possa continuar conosco. É com grande alegria que estou mais uma vez aqui nessa Casa de Justiça para abordar um tema evangélico, que hoje o nosso desafio é tentar trazer algumas reflexões a respeito dessa importante parábola, a parábola do filho pródigo. Jesus utilizou de alguns recursos para que a sua mensagem fosse mais bem compreendida. E usou uma figura de linguagem, uma alegoria das parábolas. Normalmente os escritores utilizam como alegoria a fábula, cujos personagens são animais, encerram a lição de moral, o apólogo, que figura falando animais e coisas, e a parábola, mas a parábola só seres humanos. É uma narrativa, uma comparação, a palavra parábola vem de comparação. Porque os idiomas vão mudando, Jesus falou em hebraico, essa parábola foi escrita em grego, os copistas, que a imprensa é recente, historicamente falando, né? Esses textos foram copiados e alguns dessas cópias eram alterados, mas a ideia da parábola, ela fica eterna. Aquela sequência que a parábola demonstra, por isso que ela facilita a compreensão em qualquer época. E segundo diz Emmanuel, as parábolas são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Por isso que ela tem um saber ali impregnado naquela parábola. E o que é pródigo, parábola do filho pródigo? Pródigo é o dissipador, o esbanjador, que gasta em excesso, né? A nossa legislação fala do filho, pode ser até interditado, o filho pródigo, né? Aquele que gasta em excesso. Pois bem, então a parábola é uma comparação. Diz os autores que a parábola é como se fosse uma noz. A gente só enxerga no primeiro momento a casca. Mas precisamos ir além da casca e retirando os seus véus para compreender o seu conteúdo. E tem mais e mais cascas na medida que você para e medita, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai enxergando pontos que não percebia anteriormente nesta parábola. É mais fácil usar essas imagens de comparação do que usar conceitos puramente racionais. Por isso que a parábola era uma garantia que o ensinamento permaneceria pelos milênios futuros. A parábola é o símbolo. Agora, e o simbolizado? O que ela quer nos transmitir? O que ela quer nos ensinar? Pois bem, quando se fala a parábola do filho pródigo, qual que é a ideia que fica? Um filho pediu a divisão dos bens, saiu, gastou tudo, uma vida sem compromisso, depois ele volta e o pai recebe amorosamente. Essa é a visão que a maioria tem. O pai perdoa, o pai compassivo e recebe esse filho generosamente, e o outro irmão reclama a respeito. Essa é a primeira visão, é a primeira casca da parábola. Mas nós podemos ir um pouco mais dessa primeira visão para compreender toda a sua profundidade. Vamos começar aqui dividindo por etapas. Nessa primeira etapa, nós vamos analisar um ponto importante. Exigir os bens e dissipá-los foi a primeira etapa. Diz aqui, um homem tinha dois filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, algumas traduções falam para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Primeira pergunta, isso era possível? Era razoável aquela época? O filho exigiu os bens? Não, não era. Até porque era vedado. Naquela época, veja bem, aqui já, lá no Eclesiástico fala, ao filho e à mulher, ao irmão, ao amigo, não des poder sobre ti durante a vida e não entregue a outras tuas posses, para não suceder que te arrependam e tenhas de pedi-los de volta. Não era costume, como até hoje, ninguém pode pedir herança de pessoa viva. Por que então da confusão, estar aqui os seus bens? Por que essa situação levou a tais equívocos? Porque lá no original, quando Jesus falou nessas, ele não falou em bens materiais, nem era razoável, e o pai não dividiu os bens, como no primeiro momento parece sugerir. A redação original O filho fala assim, lá no texto original no grego, pai, concede-me a parte da natureza que me convém. O que ele pediu é o seguinte, pai, deixa eu viver a natureza que me convém, a substância que me convém. Mas os copistas não souberam traduzir isso bem, pensaram que substância é coisa, são bens. Mas não fazia muito sentido dividir bens. O que que o filho queria? Ele queria experimentar a sua natureza de adolescente, conhecer o mundo, dar vazão aos seus instintos. No original não está bens. Eu já vi texto que fala assim, o pai dividiu uma fazenda. Não se trata disso, porque o original está, pai, dá-me a parte da natureza, está ousia lá no grego, que me convém. Na Vulgata Latina, dá-me a porção da substância que me pertence. Como o pessoal na tradução tinha dificuldade de compreender o que é substância, falaram que seriam os bens. Mas o que ele queria do pai é o seguinte, pai, deixa eu viver minha vida, deixa eu conhecer o mundo, eu quero experimentar, provar do mundo, dar vazão à substância que me toca, que me agita. Essa foi a intenção daquilo que ele resolveu. Então o pai não protestou, o pai não negou, não pediu, meu filho, não faça isso. Não apareceu nenhuma mãe chorando, não vai, não me abandone, por favor. Não, o pai sabia que aquilo era importante, era o crescimento espiritual dele. Os tradutores, como não sabia a substância, substê lá no original, falaram que equipararam isso a dinheiro, e ficou essa percepção que o filho pediu a divisão dos bens. Tanto não pediu, que mais adiante vamos verificar, que o irmão falou, o senhor nunca me deu nada. E aqui fala que dividiu entre eles os bens, dividiu a substância que cada um estava reclamando, que queria experimentar, que queria vivenciar. Mas ele partiu, juntou aquilo e foi para uma terra distante. O que será essa terra distante? É uma questão vibratória. A casa do pai, simbolicamente, é um local mais sagrado, harmonizado, de ideias cristãs, de ideias divinais, de ideias mais evoluídas. Ele quis ir para uma vibração abaixo, distância. Não é que ele viajou para um outro país distante, não. Ele quis experimentar o mundo terreno, sair daquela paz, daquela harmonia que reinava naquele ambiente. Ele quis experimentar esse aspecto. É o filho jovem, queria independência, é o filho rebelde, é o adolescente, ele queria. Tanto que ele não pede nada demais, eu quero viver a parte que me toca, a substância que me move, que me anima, que me agita, eu quero dar vazão a isso. E assim, esse filho vai. O pai não protesta, não aparece nenhuma mãe chorando, e o filho vai experimentar o seu primeiro estágio do livre-arbítrio. Eu quero conhecer esse mundo, porque senão eu nunca experimentei. Eu quero, como diz hoje, eu quero aproveitar a vida, deixa eu aproveitar a vida. Eu quero dar vazão a isso, a esses instintos. E há pródigos de toda a natureza. Há pessoas que querem dissipar o tempo, a saúde, o dinheiro mais visível, mas dissipar os dons, porque não o faz com cuidado. Ele foi viver dissolutamente. Ele mergulhou de cabeça nessa nova vida. Ele quis experimentar tudo que até então ele reprimia. Como filho que permaneceu em casa. Ele não quis reprimir. Deixa eu dar vazão a essa substância que está me agitando, que está me tocando. Foi a primeira experiência que ele teve. E assim ele fez nessa sua vivência. Quando ele foi para um país distante, ou seja, para uma vibração diferente em um local distante. Então não foi fazenda, não foi bens materiais. E a lógica indica isso, e naquela época não era usual, ao contrário. Se alguém cogitasse de exigir os bens antes, os conselhos de anciãos, segundo lá o Antigo Testamento, poderia até mandar apedrejá-lo, se o pai reclamasse da rebeldia do filho, numa situação como tal. Pois bem, então ele vai viver dissolutamente nesse país longínquo, longe do conselho, da experiência, do aconchego, do lar paterno, ele quer se soltar no mundo, vivendo dissolutamente, dando vazão a todos os seus instintos, experimentando de tudo na vida. Pois bem, mas tudo isso tem um preço, tudo tem uma sequência. O filho vai, experimenta tudo, e vem lá a sequência. Depois de ter consumido tudo, ou seja, depois que ele deu vazão, experimentou de tudo, querendo encontrar felicidade nos prazeres, que são sensações distintas, o prazer é da matéria, a felicidade é da alma, ele se lançou ali, vou me realizar na vida. Depois que ele deu vazão a todos os seus instintos, consumiu tudo, sobreveio uma grande fome. Mas será que é fome de comida? Não. A fome era espiritual. Ele passou-se, gente, na casa de meu pai eu tinha serenidade. Agora eu estou aqui, parece que eu estou aproveitando a vida, mas eu estou como se fosse hoje, eu estou aqui na balada, estou ficando com todo mundo, estou aprontando, estou bebendo, estou fazendo, estou comendo, mas não estou feliz. Tem um vazio no meu interior. Algo não está batendo. Aí ele começa a sentir fome de Deus. Começa a sentir fome de divindade. E aí então, começou a sentir aquilo e foi procurar uma pessoa da região. Só que a pessoa nessa região de vibração mais densa, para onde ele foi experimentar tudo, era uma pessoa de um padrão vibratório semelhante ao dele. Ele falou, não, fica aqui comigo, você vai cuidar dos meus porcos. Claro que os porcos, para um judeu, um israelita, cuidar de porcos, porcos era considerado um animal imundo para a época, era uma degradação social. Ele gastou tudo, viveu tudo, falou, ah, não quero voltar para o pai, não, aquela coisa lá, aquela vidinha, eu quero ter a minha liberdade. Mas aí, a única saída para ele, que ele conseguiu arranjar lá um trabalho, agregou-se a alguém também daquela região, daquela vibração mais inferior, e ele foi guardar porcos. Os porcos é uma coisa muito mundana, muito materializada, e ali, nessa outra sintonia espiritual, ele passou a sentir fome divina, porque os porcos, diz lá, os porcos fartavam-se das alfarrobas, e comiam, e dormiam, e roncavam, mas será que essa é a vida? Ou seja, essa vida mundana, material, é isso que vai me saciar nessa terra? Então, os porcos estavam lá, rolando, comendo, nem tinha qualquer percepção de índole espiritualizada, e as pessoas de lá também, vida mundana, distante de qualquer percepção de ordem espiritualizada, materializada, só que chega um momento que tudo isso cansa. A pessoa diz aí, aproveitei a vida, aprontei, soltei a franga, como diz muito, vivenciei, mas há um vazio. Há uma fome de Deus, há uma sede de algo mais. E os porcos, aí ele fala assim, ele queria, desejava fartar-se das alfarrobas. Alfarrobas é essa vagem aqui que os porcos comiam, e ela é muito nutritiva para engordar os porcos. Ele falou, eu queria, mas ninguém me dava, não faria sentido. Claro que eu poderia comer das alfarrobas, mas eu não estava procurando alimento material. Ele queria é alimento espiritual. Todos aqueles que querem saciar os seus desejos vivendo experiências mundanas, logo, logo se cansam e querem narcotizar ou alcoolizar ou todos os prazeres explorar ao máximo, mas o vazio continua. E viaja, e apronta, e faz, e dança, e fica com todo mundo, e vai para as festas rave, e faz tudo. Mas há um vazio, há uma fome espiritual. E cuidar dos porcos, lá no Antigo Testamento fala, não comerás carne nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, mas imundo vos será. Para um judeu era degradação, ele caiu na degradação, estar ali cuidando de porcos, e ele que estava na casa do pai, era amado como filho, é nesse momento que o sofrimento produz muitas vezes a elevação. É nesse momento que a dor traz o despertamento. E o pai sabia, por isso que o pai não protestou, nem a mãe, ninguém. Ele falou, quero viver, dá minha parte em pertence. Pois não, meu filho, faça isso. É o desprendimento, o crescimento que ele precisava passar. Mas aí, vem a etapa seguinte. Depois que ele começou a sentir essa grande fome, fome espiritual, de tranquilidade, serenidade divina, aquela vida lá, os porcos dormiam, roncavam, e ele estava, mas isso é vida tão material, vivendo apenas mecanicamente, fisiologicamente, sem uma percepção de índole espiritual, aí então vem uma etapa muito importante. Caindo, porém, em si, ele começou a pensar, quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu já vi gente falando assim, mas está errada a tradução, não é jornaleiro, não, porque jornaleiro vem de jornada, giornata, no latim, é dia, trabalhador, diarista, os servos do meu pai. Quantos jornaleiros lá trabalham e têm pão com fartura? Tem o pão espiritual, no simbolismo. E eu aqui morrendo de fome espiritual. Mas esse é o grande momento do caindo em si. Tanto que no texto original não está caindo, não fala caindo, fala entrando em si. Porque na realidade não é queda, né? Entrando em si, as melhores traduções falam entrando em si. Ele começa a pensar. Meu Deus, eu estou aqui buscando prazeres. Os prazeres já não me saciam. Já experimentei, já vivenciei, mas tem um vazio. E eu estou precisando cada vez mais e mais sensações, explorar as sensações, e as sensações não me saciam. Eu estou aqui morrendo de fome, fome espiritual. E as pessoas têm fome espiritual, fome de Deus. E hoje, nessas épocas, percebemos muito isso, pessoas que têm um vazio. Conseguiu tudo materialmente falando, nos grandes cidades, nos bairros mais nobres, há muitas pessoas com vazio. E às vezes o vazio é tão grande, que as pessoas, para cobrir o vazio, apelam para a vaidade. O que é a vaidade? A vaidade vem de vacuidade, tem um vazio, eu preciso preencher meu exterior de muita coisa bonita assim, para não perceber o meu vazio, aí vem a vaidade, vacuidade, porque eu colocando tudo que tem exterior, eu vou enganar o meu interior que está carente, está vazio, tem um vácuo. Aquele que tem fome de Deus, portanto, e quando vem o sofrimento, cai em si. Esse é o momento muito rico da nossa experiência. É o momento de cair em si ou de entrar em si. É quando dá aquele start. É quando dá aquele mudança de paradigma, de espiritualização. Realmente eu estou percebendo outros valores. E aí nós começamos a reavaliar, fazer um balanço da vida. Perceber outros caminhos. É o cair em si, momento tão rico da experiência de cada um. Às vezes o cair em si vem depois de uma doença grave. Eu conheci uma pessoa lá na roça, falei, olha, depois que eu tive desenganado, fui lá, o médico falou, ah, tive desenganado. Aí eu comecei a fazer um balanço da vida e percebi valores que eu não enxergava. Caiu em si. Quando cai em si a conexão com o divino, inicia, é como se nós estivéssemos afastando o ego humano, do egoísmo humano, para buscar o eu divino, como diz Humberto Roden, é o período da percepção do eu divino, é quando cai em si, esse é o momento riquíssimo, quando ele estava lá, vendo os porcos comer e dormir, roncar, naquele barro todo, ele falou, mas que vida é essa? Eu tenho um pai, eu tenho um pai generoso, eu sou filho desse pai, lá não tem pão que sacia, Não é essa coisa aqui que alimenta a minha matéria, mas deixa meu espírito vazio. É o cair em si. Que todo mundo passa por um cair em si. E às vezes, a própria providência divina permite que a gente passe por uma dificuldade, um obstáculo, um grande problema. Que o problema permite que nós liguemos a centelha divina apagada que estava no nosso interior. É o cair em si. Esse é um momento muito rico. A angústia, o que ele passou a experimentar, a dor, que ele procurava o alimento espiritual e não conseguia, a fome de paz. E há um dado interessante. Alimentos materiais não saciam fome espiritual. A pessoa pode pegar as comidas mais refinadas, nos restaurantes mais credenciados, nas maiores metrópoles, degustar as coisas mais sofisticadas, mas isso não sacia a fome espiritual. Se a fome for espiritual, você já começou a cair em si, as necessidades são diferentes, e a percepção também já é diferente, por causa do cair em si. O jovem então entrou em si para regressar ao pai, como está lá no original, entrar em si, mas hoje em dia que fala cair em si, caiu a ficha, né? Se deu conta, teve um insight, cair em si. Então, ele pensou assim, eu era feliz e não sabia, mas eu precisava experimentar. Quando ele vai, experimenta e sente o vazio, sente a angústia e lembra da casa do pai, aí começa o grande momento enriquecido da sua sintonia melhorada. Ele estava na casa do pai e não sabia muito o que fazer. Ele não tinha experimentado, não tinha vivenciado. Então, há pessoas que caem em si a tempo, como ocorreu com Maria de Magdala, Madalena, né? A prostituta sofisticada da época, quando ela toca o olhar em Jesus, caiu em si. O resto tudo deixou de ter qualquer importância na sua vida. Que ela passou a ter uma outra razão de viver. E no final da sua vida, já tuberculosa, toda defeituosa, havia no seu semblante um sorriso espontâneo, porque ela estava saciada com a fome de Deus. Não é mais as exterioridades que ela vivenciava a cada dia, mas era o preenchimento verdadeiro do sopro divino, que animava a sua caminhada de vida. Paulo caiu em si a tempo, Pedro, né? Mas Judas caiu em si tarde demais. Claro que muito mais tarde ele retornou na figura de Joana d'Arc, né? Quando ele atingiu a redenção, Judas Iscariotes. Mas veja bem, depois do ingresso no eu divino, quando ele caiu em si, começa o regresso ao lar paterno. Então, cair em si, na realidade, é uma queda para o alto. Quando a pessoa fala assim, eu tenho uma essência divina, eu tenho no meu interior um diamante que é uma centelha divina que eu preciso acionar, e que está sufocado por tantas coisas mundanas que eu estou querendo preencher aqui, mas não me sacia. É uma queda para o alto, o cair em si. Descobrir o lado divino que palpita no nosso interior. Quando acendemos essa centelha divina, quando essa centelha divina se acende, ela conecta com as vibrações do mais alto, que o tempo todo está aí vibrando para nós. Mas a nossa antena tem que estar captada, sintonizada, senão ela é opaca e não capta. Quando ele caiu em si, a sintonia já o encaminhou para outras trilhas, outros roteiros na sua caminhada de vida. Aí ele começa a planejar, como ele já havia caído em si, aí vem o plano. Levantar-me-ei, olha o simbolismo. Quem falou que estava deitado, né? Ele estava caído espiritualmente. Mas o caiu em si e levantou. Levantar-me-ei. Irei meu pai e dir-lhe-ei. Aí ele faz um plano com três etapas. Vou dizer a meu pai três coisas. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quer dizer, pequei contra Deus e perante a minha consciência. Segundo, já não sou digno de ser chamado seu filho. Porque eu estava conseguindo todo aquele ritual da casa do pai, caí na vida mundana, pecaminosa, dissoluta. Mas pelo menos, pai, terceiro pedido, me trata como um de seus jornaleiros, seus servos, seus servidores. Esse é um ponto importante, que às vezes a pessoa cai em cima e não planeja a caminhada. É tocada, vai numa palestra, passa numa reunião, tem um momento de prece, recebeu num culto religioso, a pessoa sai ali comovida, mas dura pouco. Caiu em si, levantar-me-ei, irei a meu pai. Eu vou subir procurando meu pai e vou dizer três coisas para ele. É o plano importante, resolução de levantar, levantar para a ação regeneradora que eu precisava empreender. Atitude, planejar o caminho da elevação, mentalizar. É muito importante esse planejamento, levantar-me-ei, porque senão nós ficamos com momentos de lucidez espiritual, de sensações que naquele momento estou vivendo uma êxtase espiritual, mas aquilo passa. E depois a vida sufocante das alfarrobas mundanas toca e nós esquecemos, queremos narcotizar nos prazeres mundanos para preencher vazios espirituais, e o que acaba não ocorrendo. Então ele quis sair daquela ociosidade para uma vida construtiva, e veja bem, tocado de humildade, falou, vou dizer ao meu pai, pequei contra ti, eu não mereço mais ser teu filho, eu não chego lá, vou exigir meus direitos, ficou alguma coisa para trás, ainda quero, não, olha a humildade, vou a meu pai. Ele contentou apenas ser um servo do pai. E é curioso, né? Quando cai em si, as coisas mundanas perdem bastante o significado. Há pessoas tão apegadas às coisas materiais, e quando vem um start espiritual, não que ela dissipe aquilo, não é isso, mas aquilo passa a ter um valor relativo, que aconteceu com ele. Não estou preocupado mais de ter as benesses, as prerrogativas de ser do filho. Basta para mim, nesse momento, que ele me trate pelo menos como um seu servo. Já estarei satisfeito com isso. Aqui, é interessante e importante, eu coloquei esse ponto aqui para mostrar a importância da fé. Porque se não tiver a fé, que essa centelha aqui fica desligada. A centelha divina, o diamante divino está aqui, bruto. Mas eu preciso acioná-lo. Olha o que diz Jesus aqui. E não se fez ali muitos milagres porque, por causa da incredulidade deles. As pessoas não tinham fé, Jesus não fez muitos milagres. Mateus 13:58. Que o pai não impõe, você vai ser feliz à força. Não. É preciso um momento que a pessoa desperte. Então, se não tiver fé, os milagres não acontecem. É essa confiança na paternidade divina que nos anima a criar a sintonia. Então, ele teve fé e planejou o retorno à casa do pai. Veja como é que todo o simbolismo, a lógica é maravilhosa dessa parábola. Aí vem a terceira etapa, a recepção do pai. Olha que algo extraordinário que acontece também nessa outra etapa. E levantando-se, ou seja, elevando espiritualmente. O evangelho está cheio de simbolismo, né? Levantaram. Na parábola, quando descia aquele homem de Jerusalém para Jericó, o que aconteceu com ele? Jerusalém, cidade espiritualizada, Jericó, cais do porto, cidade pecaminosa. Descia o homem de Jerusalém para Jericó, foi tomado por salteadores. Queda, descida. Aqui, levantando-se, foi a seu pai. Ele foi ao pai, tomou iniciativa. Estando ele ainda longe, o pai o viu. E isso acontece com todos nós. Qualquer momento que começamos a ter o start de espiritualização, de religiosidade, de canalização com o bem, a sintonia imediata com o pai. Olha o que ele disse. Ainda longe o pai o viu, e mais, correndo. Quando cada um de nós dá esse start do cair em si e buscar a espiritualização, o pai vem correndo ao nosso encontro. Sempre, todos nós. O pai não nos arrasta, ele respeita o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que ocorre essa transição, o pai de longe o viu, ou seja, a vibração dele aumentou, teve ressonância no coração do pai, e o pai percebeu, agora ele está crescendo. Correndo, o abraçou e beijou. Se fosse um pai muito terreno, falou, safado, você saiu, deixou aqui, assim, vagabundo, agora você está querendo o quê aqui, hein? A maioria diria dessa forma, né? Mas o pai não pediu explicação. Ele sabia que era um momento de crescimento. O pai, correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe, olha o que ele disse para o pai. Vamos ver se ele cumpriu o planejado? Pai, pequei contra ti, contra o céu, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Falou tudo que planejou? Porque o pai já havia perdoado. O pai já havia abraçado. Ele não teve coragem de falar, me trata como um de seu servo. Ele planejou três coisas, só falou duas. Porque a recepção foi tão calorosa, e é sempre tão calorosa, que eu não preciso dizer isso. O pai não nos quer humilhado. O pai, a divindade, sempre que nós canalizamos o roteiro de vida na sua direção, nos recebe carinhosamente, sem cobranças, sem exigências. Nenhum momento o pai fez isso. E esse é um momento interessante do levantar. O filho, então, tomou resolução e passou do planejamento à ação. Quantos de nós planejamos o levantar e não o fazemos? Planejamos realizar algo da caridade, da religiosidade e não realizamos. Desde longe o pai o pressentiu. O pai amigo recebe o filho de braços abertos, sem cobrança, sem censura, não fez exigências, é a demonstração mais clara que não existe a pena do fogo eterno, né? O pai sempre busca aquele filho pecador que passou, ele gastou tudo, gastou toda a sua energia vital, as suas experiências, se jogou na vida, mas no momento que ele desperta para o pai, veja bem, muitos nem caem em si, muitos passam a vida inteira nessa vida dissoluta. São poucos filhos que o sofrimento gera, um dia vai gerar para todo mundo, mas demora. Demora o momento do cair em si, a chave é o cair em si, é o start. É quando nós acendemos a centelha divina que está no nosso interior. Olha aqui, essa passagem é interessante, né? A recepção do pai, eu posso fazer a comparação. Jesus falou isso, quem de vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não vai deixar as outras 99 no deserto para ir à procura da que se perdeu até encontrá-la. A partir do momento que ele sintonizou com o pai o percebeu, está pronto para ser recebido, que nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Essa é a confiança e convicção que nós devemos ter. O pastor, o bom pastor, está sempre disponível para receber e carregar a ovelha ferida, machucada, mas vivenciada, mas experiente, e trazê-la para o seu colo, para o seu regaço, para o seu amparo. O pai sempre está disponível para fazer isso. Aí vem uma etapa seguinte, o pai recebeu, vem a etapa da comemoração. Olha que algo interessante. O que que o pai fala? Quando ele falou pai, não disse as três coisas, disse duas, né? Pequei contra o céu e contra ti. E o que mais que ele falou? Não sou de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Qual o simbolismo disso? Melhor roupa, novo perispírito, a veste nupcial. Jesus falou: ninguém entrará no reino de Deus se não tiver revestido com a veste nupcial, a túnica nupcial. Nova roupa, nova roupagem, não daquela vida mundana, pecaminosa, dissoluta, de ociosidade, não. Agora uma vida cheia de significado, de realizações. Nova roupa, vesti-o, ponde-lhe o anel no dedo, o indicativo, é meu filho. O anel era o usual nas famílias nobres, tem um distintivo da família, o brasão, o anel, mas é também um compromisso, uma aliança, o anel no dedo. E sandália nos pés, sandálias, porque os servos andavam descalços, os filhos andavam com sandálias. Mas a sandália também significado caminho, andar novo, novo roteiro. Sandália para seguir outros caminhos. E para isolar das coisas tão mundanas, a sandália tinha esse significado. Alguns traduzem sandália ou sapato, conforme a tradução. Trazei também um novilho cevado. O novilho cevado era o boi gordo. E aí há muito significado que os hermeneutas discutem do novilho cevado. O que será isso, trazer o novilho cevado? Primeiro é festa, comemoração. Mas daquela época, da época do signo de touro, estava passando para o signo de peixes, estava dando um grau evolutivo. Vamos consumir a coisa carnal do novilho cevado, que chegou, está gordo, pronto para transmutação energética. Trazei o novilho cevado. Está na hora de fazer essa mudança. Vamos comemorar e consumir para transubstanciar em algo muito mais elevado. Trazei o novilho cevado. Matai essa fase. Comamos e regozijemo-nos. Comemoração, alegria, festa, porque alguém se salvou. E ele diz: porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ora, quando nós estamos opacos, sem ligação com o espiritual, estamos mortos para a vida divina. Foi por isso que Francisco de Assis fala com muita propriedade, no final da sua oração: é morrendo que se vive, é morrendo para a vida mundana, para as coisas muito materializadas, é que nós despertamos para a vida superior, de índole divina. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começar a comemorar. Aí vem festa, música, bailado, comemoração, todo mundo satisfeito ali com aquela situação toda. E é importante a comemoração, o pai abre as portas para o filho regenerar e o prepara com tudo aquilo. E aí eu citei também um trecho aqui do Evangelho de Lucas, né? Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E quantas pessoas assim, justo, não necessita de arrependimento? O Melhor Fernando fala que a falta de ocasião cria honestidade. Mas será que é honestidade real? Será que se não surgir a ocasião ele vai dar conta? Será que está preparado para sofrer a tentação e superar isso? Há muitos justos que não tiveram experiência de vivenciar e não suportam as investidas da tentação, porque não viveram a experiência. Então, é importante, haverá mais júbilo um pecador que se arrepende, porque esse aqui é o arrependimento real. Viveu, machucou, caiu, levantou, fortaleceu. Do que para 99 justos, que não, esse aqui não precisa nem de arrependimento, é porque ainda nem sabe a necessidade da dor para o entrar em si ou cair em si. Mas aí começa uma nota dissonante em toda essa sequência, porque vem a indignação do filho mais velho. Todo mundo fala nessa parábola do filho pródigo, né? Mas talvez o mais importante é o filho que ficou em casa. Diz aí, o seu filho mais velho estava no campo, né, na vida mundana. E quando voltou e foi chegando a casa, ouviu música e dança, estava uma festa tremenda, né, que tinha chegado aquilo. E voltou e foi chegando, ouviu a música e chamando um dos criados, falou, o que está acontecendo aí? Perguntou, o que, que era aquilo? Um deles, olha como é que o criado estava sabendo as coisas. O criado falou cheio de alegria, chegou o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou seu irmão com saúde, ele está bem. Olha como é que passou para ele a informação. Aí o filho, o justo que estava em casa, né, se encheu de ciúme, se indignou e não queria entrar. O quê? Aquele safado, vagabundo que foi viver, passar em todas as noitadas aí, foi para, caiu na vida e vivenciou, bebeu, experimentou todos os vícios, etc. E ainda não quis entrar o filho. Isso é um absurdo, meu pai. Ele tá usando a bondade da... Meu pai é bobo. Como é que vai receber o sujeito que fez tudo isso assim? E ele pensando, eu agora pensei que eu iria herdar isso tudo sozinho. Agora chega esse irmão aqui ainda. Né? Mas veja bem. Olha como é que tudo tem um simbolismo. Estevão. O pai saindo. O pai desce do seu... onde estava, saindo, foi procurar o filho, que estava numa nota dissonante. O pai não esperou, traga o caboclo aqui, não. Foi lá, saindo, foi encontrá-lo, para conciliá-lo. O pai sabia que o que chegou estava muito mais evoluído agora do que ele, que já viveu, já passou pelo cair em si. E o filho ainda estava tomado de ciúme, de coisas mundanas. O pai procurava conciliá-lo. É interessante a ideia do o servo dar a boa notícia, o filho egoísta, é o filho egoísta, teve uma explosão de ciúme. É o filho avarento que estava ali zelando as coisas do pai. Estou aqui, qualquer hora, vai ser tudo meu, né? Coisa do pai. Ao contrário do filho pródigo, e o que ficou é o filho avarento. O filho mais velho, então, estava dominado ainda pelo ego humano. O lado egoico, egoísta, o ego humano estava aí. Mas aí vem a parte seguinte. O filho reclamando com o pai, né? Ah, pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca fiz nada errado e nunca me deste nenhum cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Não com vocês, com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, nem é mais irmão dele, quando veio esse teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, já supôs, né? Era, na cabeça dele, aproveitar a vida era isso, né? Certamente gastou seus bens com as meretrizes, você manda matar o novilho mais gordo e faz festa para ele. É como se... E eu perdendo tempo aqui, eu queria também ter aproveitado a vida, se soubesse isso daí também. Devia estar algo dizendo assim, arrependeu de ser justo. Olha como é que o filho avarento que está em casa demonstra um estágio espiritual muito inferior ao outro que chegou mais elevado. E ele censura o pai, mostrando-se avarento. Não queria partilhar daquela alegria, tomado de ciúme. Ele fala, o teu irmão, o servo falou, o teu irmão chegou. O que ele falou para o pai? O teu filho chegou. Ele não quis mais nem reconhecê-lo como irmão. Ele até lastima, ao que parece, o tempo que ele perdeu ficando ali, sem viver essa experiência. Olha como é que a riqueza que a parábola traz, em toda a sua sequência, de significado. Aí vem a lição do pai, que é a conclusão da parábola. Vem a lição do pai. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Só que a maioria de nós nem sabe disso. Não ligamos ainda o start. Não passamos pelo cair em si. Tudo que é meu é teu. Entretanto, cumprir, regozijar-nos, comemorar, alegrar. Porque o teu irmão, o pai corrigiu, né? Não falou. O pai corrigiu. O teu irmão, não falou meu filho, o teu irmão era morto e reviveu. O teu irmão nasceu para a espiritualidade. Ele estava amortecido das coisas mundanas, estava perdido e se achou. Olha que extraordinário quando o pai mostra essa lição para ele. A razão da comemoração. E aí a gente percebe como que este filho pródigo está muito acima do filho avarento que ficou em casa, porque já passou pela vivência, já está vacinado contra muita coisa, como se diz aí no dia a dia, e ele já está na sintonia espiritual. Então, ele volta numa situação muito superior, e aí eu me lembrei dessa parte aqui, o filho pródigo, depois do entrar em si, né? Jesus falou isso aqui que é muito interessante, olha, vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Está lá em Lucas 11:35. O que que significa isso? Que nós temos a lâmpada aqui, a centelha divina. Temos, todo mundo tem. Agora, se ela estiver apagada, é treva. Por isso que falou, brilhe a vossa luz, faça brilhar a vossa luz. E às vezes ela vai brilhar, é com dor, sofrimento, lutas. Mas pode ser também com estudo, com reflexão, com espiritualização. E a doutrina espírita acelera muito essa facilidade de não precisar tanta dor para você perceber a luz que tem. Aliás, olha, tem muita gente que não entende esse trecho que Jesus falou aqui, ó. Eu vim trazer fogo à terra. E o que quer, senão que ele se acenda? A pessoa pensa que Jesus queria incendiar, né, fazer uma revolução. Não, não. Eu quero que essa luz divina que está aí no seu interior, acende essa luz, brilhe a vossa luz, que vai estar conexão comigo. E aí a sua caminhada de vida será totalmente diferente. Será totalmente diferente. Então essa é a parábola. Essa é a parábola e tem toda uma sequência. Nós temos alguns minutos ainda, dá algum tempo para perguntas, que depois eu vou para o último slide, mas é só para arrematar. Tem alguma pergunta ainda? Se alguém tiver, nós podemos... não sei se você já tinha lido essa parábola com esse olhar. Alguém já tinha passado por este olhar da parábola? Com o pai. Ele ia participar... Ele iria abraçar junto o filho que chegou e participar da festa. Sim, porque já estaria na mesma sintonia. Isso. É isso. Parece uma coisa melodramática. O pai recebe o filho, generoso, perdoa, vem cá. Ela é muito mais profunda. Não. Vai à lama, quer dizer, fulano está na lama, é isso mesmo, está na lama da vida. Quando ele cai na lama, ele desperta do cair em si, que é o entrar em si da tradução original. Temos ainda alguns minutos para pergunta, que eu vou por, assim, umas 5 minutos, eu vou para o último slide. Alguém quer perguntar algo mais? Alguma visão a mais? Bem, então vamos lá para o último slide. Aqui eu quero lembrar aqui uma passagem do Beto Roder, que diz o seguinte, como que é o sofrimento. Vejam, Humberto Roder separou a humanidade em 3 etapas. E fala a retaguarda dos revoltados. Está cheio disso. É gente que piora com sofrimento. E revolta e fica amargo e acusa. São os revoltados. Critica o irmão, o marido, a esposa, o governo, o vizinho, o colega, o funcionário público, a polícia, todo mundo, está sempre apontando falhas de alguém. É a retaguarda dos revoltados. E reclama, e fala, e lamentação para todo lado, e piora com o sofrimento. A retaguarda dos revoltados. Você vai num ambiente assim, e ele levanta 1000 coisas para depreciar, para tirar a alegria da vida, e aponta, e dá as notícias mais surpreendentes, que tudo vai piorar, e vai vir uma crise, vem o caos, e tal, retaguardos revoltados, e eles sofrem, E como estão nisso, eles até pioram, são contaminados por isso. Mas existe um segundo grupo, que é um exército dos conformados. Nem melhora, nem piora. Leva a vida. Ah, alguém resolve isso. Não, já não me incomodo, não. Até indignar, às vezes, é interessante. Não revoltar, indignar, sim. Jesus indignou. Nós condenamos a violência, mas nós não devemos ser passivos. Pacíficos, sim. Passivos, não. O passivo aceita tudo. Às vezes, indignar é uma justa indignação. Como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mas os conformados, deixa como é que está, para ver como é que fica, e vai. É aqueles que nem melhora, nem piora. São acomodados. Tranquilos, acomodados. Não faz nada. Mas existe ainda aí sim. Um terceiro grupo. E sei que todos nós aqui somos candidatos a esse grupo. Porque senão não estaríamos aqui no final de um dia de trabalho. É um terceiro grupo da vanguarda dos regenerados. Para esse, o sofrimento purifica. Esses já tiveram ou estão passando pelo cair em si. Esse já começou a acender aquela centelha de conexão com o divino. E esses, naturalmente, já estão seguindo a sua trilha de serenidade e renovação. Já tem um sorriso diferente, tem uma alegria diferente, já não fica desesperado com as notícias, com as questões, sabe que Deus está no comando de tudo, que tudo é uma etapa necessária. O filho avarento que ficou em casa estava ali no acomodado, no conformado. Mas quando ele foi tocado, ele até caiu para o revoltado. Né? Aí teve uma explosão de ira, de ciúme. Mas o outro já estava no regenerado. Não, nem faço questão de ser filho. Eu quero ser pelo menos um servo, um jornaleiro. Eu quero trabalhar para meu pai, ajudar meu pai. Então essa parábola mostra essas três sequências, a parábola do filho pródigo, que muita gente só presta atenção no filho pródigo. Mas o filho pródigo fez um prodígio, né? Porque ele que estava totalmente numa sintonia desfocada, retorna, recebe roupa nova, sandália diferente, anel no dedo, vida nova de renovação. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído, e agradeço ao Messana a oportunidade de estar aqui refletindo e falando sobre essa parábola. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao embaixador Sebastião pela propriedade com que ele conseguiu expor esse tema, que no fundo é compatível com a palestra do Carlos Arandrez, que significa o processo de mudança. É preciso que a ficha caia para que a gente realmente evolua, cresça, né? E nós, como somos habitantes do planeta de provas e expiações, estamos mergulhados nessas dificuldades. E por isso é importante a gente perceber a profundidade dessa passagem, dessa parábola, para que a gente possa mergulhar no caminho da evolução, pedindo forças ao Criador, porque não é fácil. Na hora que o magnetismo negativo toca a nossa carne, se nós não tivermos uma razão e um perfil de profundidade nas coisas do bem, a gente está arriscado a tropeçar para depois ter uma que levantar. Que Papai do Céu te oriente cada vez mais a trazer conhecimento dessa natureza para que a gente possa realmente caminhar em terreno sólido. Muito obrigado, Dr. Sebastião, pela sua palestra, que foi muito significativa para todos nós. E para só deixar um lembrete, sabe que teve um momentinho ali que eu também caí. Deu uma sonolência, olha, peraí, o que estou fazendo aqui? Embora a gente esteja muito envolvido com o verso de viagem, mas muito minutário, mas em vigilância. Mas é partindo das coisas negativas que a gente pode chegar às coisas positivas. Todo negativo tem um positivo. É perseverar no bem. É, vamos ter o doutor Sebastião, que faz a nossa prece final, mas eu, pela última vez, quero dizer que a próxima palestra nossa nossa próxima palestra será no dia 4/9. Ellison Santos falará sobre o tema em defesa da vida, aqui no TJ. E lá no Fórum Lafayette, agora dia 14/8, o psicólogo Emerson Pedestoli falará sobre um tema interessante, educação sexual. São todos convidados. Viu? E quero dizer que, após a prece, aqueles que ainda não têm a programação, têm alguns poucos exemplares, poderão me procurar, me facultá-los. Amado Mestre Jesus, nesse momento de elevação espiritual, que tivemos a oportunidade de abrir um pouco a cortina e, com as limitações do nosso olhar, já vislumbrarmos a riqueza dos seus ensinamentos, nesse momento que tivemos o privilégio de compreender ainda mais a sabedoria das suas parábolas, nós temos e queremos agradecer. Todos nós somos também filhos pródigos, estamos à procura da casa do Pai. Ajuda que conseguimos, que consigamos levantar. E que o nosso levantar não fique tão somente nas cogitações estéreis. Queremos caminhar. Venha, Pai, ao nosso encontro, para que possamos, então, celebrar a renovação da vida e, assim, compreendendo os seus ensinamentos, trilhar os roteiros das sendas mais ásperas do caminho, com a confiança que não estamos sós, e assim possamos comemorar toda essa renovação. Abençoe essa casa de justiça, abençoe todos que aqui trabalham, abençoe todos nós que labutamos nesse ramo do judiciário para procurar levar a justiça, que ela seja humanizada, cristianizada, iluminada, também com a inspiração da vossa sabedoria. E que Jesus nos abençoe, agora, hoje e sempre. De base dessas vibrações, damos como encerrada a atividade do início da noite. Muito obrigado.